13. Desculpe, mas o quarto 35 é muito barulhento. Eu sei. O problema é que hoje o hotel está completo. Então não posso mudar de quarto? Infelizmente não. Sabe se amanhã já é possível mudar? Sim, amanhã já pode mudar.